34, decolagem 3.0, vento variável 3 nós, altimo 1.017. Esquadra 450, chamo o controle agora, 120.80. Tá zero, espera, boa noite. Tinha de acerra, baixar travado, tráfego avistado, vento variável, 49, altinho 37. Aguarde, pista livre. Vênus 17, agora eu pista livre. 3.305, vento variável, 49, 1.017, que é trágico autorizado. Iniciando, só 3.305. Vento variável 49.017, foi autorizado o título zero. Telefone 723. 3305, decolado 53, controle 120.80, boa viagem. 20803305, obrigado. 23, sala 5, 5, direito, 2, 1, neste manobre. 2, 1, parada, o 4738. 738, boa noite, cruzado Lerner, colapso 10, vento variável 039, altímetro 017. A linha decola 4738. Boa noite, 3600. 3600, tráfego avistado, boa noite, checo trem, vento variável 49, altímetro 07, pouso autorizado, pista 0. Autorizado, pouso 10, 3600. 04738, 06, controle 120.8. Boa noite, ciente do tráfego, continua a aproximação, mais de pista livre. Fazendo pista livre, 34. 3600, sala 06, liberando a pista via Fox Trot, chama o som do Zoom 69. Boa. 354, pista 06, vento variável, 49, 807, ponto autorizado, cheque o trem. Achar travado, 34. Pois é, bom. 354, solo 09, libera a pista direita, chama o som dos 19. Solo 9, boa, boa, 354. altitude morning, Ocean 6212 from Stable Chalet, runway 10. West 6212, track to site, check landing gear, wind is 09040 knots, Canadian 017, finish land runway 10. Clear to land, runway 10, Chalet 6212. F6212 level 27, listen via Fox Trot, Conrad 121 decimal line. 129, Ocean 6126. And good night. Boa noite, Tiongo. Zapa Júnior, TDS, Cifra, Onagata. 098, solo aos 30 e 3, direito 21, décima 9, é Fox 7. Fala, meu Deus, décima 9, é. 2-1-2, Tráfico Avistado, cheque o trem. Caso não esteja avistando, é só a camada aí próximo do marcador externo. E aí já vai emitir o contato visual com a pista, vento variável 49, altíssimo 17, todo outro lado. Livre de polvo, 3, vamos, 2 graus para a visão. Na mente, caso sem chuva e sem pista seca. Obrigado. Oi, Jornal 6479, ADS, que estou aí no canal. Jornal 6479, ADS, que estou aí no canal. Aguarde autorização de pouso e pista livre. Aguarde, 6479, ADS, que estou aí no canal. 3152, Solos 42, direita via taxi e eco, libera a pista e chame Solos 219. Direita, 219, aguarde, 319, 319. Confira, senhor, tá com chuva no campo, professor M0 24? Negativo, pista seca, sem chuva na vertical, é só na próxima final mesmo. Não, gente, 5 milhas chuva, hein? Então... 074, solo os 4000, direita via Fox Trot, 121 nesse manobre. Polo 219, direita, Fox Trot, internet 0074.